CD 17. Capítulo 17. O guarda em cima do muro, levou o walkie-talkie à boca e conversou com as sentinelas da Torre Norte. Aguardou até que eles contatassem de volta, avisando que o caminho estava livre, nenhum sinal de mulos até onde os binóculos alcançavam. Nesse instante, o guarda fez um sinal para que os portões fossem abertos. Soldados puxaram as grossas correntes que fizeram as chapas de metal se separar. Bento Lucas e Bento Francis, que iam à frente do batalhão de Bentos e soldados montados, fizeram um sinal. Assim que os portões deram passagem, os 80 cavaleiros deixaram os muros de São Vítor, ganhando o areião que cercava a fortificação. Bento Ulisses ia ladeado pelos Bentos Augusto, Amintas e Justo. Logo atrás vinha Bento Duque, acompanhado de mais 3 Bentos recém-despertos. O já famoso Bento Rogério, que após o último confronto em frente ao Muro de São Vítor, havia subido de forma estupenda no conceito dos guerreiros, Bento Danilo e também Marcela, a primeira mulher benta de São Vítor a ter uma armadura preparada para a jornada. O imponente Bento Vicente cavalgava solitário, afastado e vigilante. Seus olhos vasculhavam a paisagem e interpretavam os sinais. Sabia que o comboio poderia prosseguir tranquilo. Além de 15 guerreiros bentos, vinham 65 soldados de São Vítor. Tinham como primeiro destino a cidade de São Pedro, a fortificação mais próxima da velha São Paulo. Mensagens de rádio haviam sido enviadas para todas as fortificações da região. Muitas tinham confirmado recebimento, aquecendo o coração de Lucas, que via os contornos de seu plano se firmarem. Tinha pedido que toda a vila que recebesse a mensagem enviasse quantos soldados fossem possíveis. Sabia quanto valeria a todos os brasileiros a notícia de que a maior cidade do país havia voltado ao controle dos humanos. Sabiam que isso estimularia e firmaria ainda mais no coração das pessoas a certeza de que os 4 milagres mudariam o mundo. Um dia, todos os humanos estariam livres daquelas criaturas noturnas. Francis aproximou-se do 30º guerreiro. Tudo em ordem, Lucas? Tudo, amigo. E o pessoal motorizado, será que já estão no ponto de encontro? Ainda não sei, mas vamos saber já. Agora temos a vantagem do rádio, Francis. Saber é só uma questão de sintonia. Francis sorriu para o amigo, vendo Lucas dar meia volta com o cavalo e ir até o soldado Gabriel, que trazia um dos rádios da unidade. Por recomendação do próprio Lucas, tinham trazido 3 aparelhos. Caso um deles fosse danificado, sempre haveria um de reserva para que não fossem lançados na temida surdez de informações. Francis olhou para a frente. Chegariam em questão de minutos ao primeiro planalto do caminho, com vegetação rasteira e densa dos dois lados do asfalto. O passeio faria bem aos bentos novos, que ainda não haviam tido a oportunidade de apreciar o vigor e a beleza dos filhos da natureza, 30 anos depois da prática interrupção do homem, de forma avassaladora, sobre o resto do planeta. Lucas voltou para a frente do grupo, postando-se ao lado de Francis. À frente deles, destacado uns 300 metros, só havia um Vicente cavalgando e balançando a capa ao sabor do vento. O som da marcha dos 80 cavalos era cadenciado e interessante, quase uma melodia. Francis indagou-lhe a respeito do rádio. Lucas deu a boa notícia de que o batalhão motorizado já estava postado a 400 metros do primeiro e único alvo antes de São Pedro. Os motorizados, incluindo aí Adriano e os motoqueiros de Nova Luz, tinham saído com horas de antecedência. Iriam como batedores, verificando o terreno à frente e preparando o primeiro acampamento. Lucas revelou que, quando chegassem no ponto de encontro da estrada, seriam recebidos por um revigorante almoço à La Paraná, o Cuca de Adriano. 6 horas se passaram desde que atingiram a planície em frente de São Vítor. Lucas divisou o terreno que se estendia até o horizonte e reconheceu algumas particularidades daquela região que visitara uma única vez. Seria ali a primeira parada de seu batalhão. Poderia considerar uma jornada ininterrupta até ali, posto que tinham feito uma pausa ligeira para dar de beber aos cavalos e para ajeitar um soldado desmaiado na garupa de Matias. Tinha sido um dia puxado no lombo dos animais e o almoço seria servido já com a tarde em sua metade. Os quatro caminhões vindos de São Vítor estavam junto ao acostamento em formação estratégica, conforme recomendara. Adriano, que comandava aquele pelotão motorizado, havia colocado os caminhões de carrocerias fechadas e longas em semicírculo. Os dois da ponta tinham uma parte no acostamento e outra parte invadindo o terreno que beirava a estrada, enquanto os dois do meio estavam em linha reta, formando uma parede extensa. O acampamento tinha sido montado numa clareira ao lado, com os caminhões servindo de escudo. Em cima dos dois caminhões do meio, um soldado em cada um deles caminhava sobre o tampo da carroceria baú com fuzis de prontidão. Caso algum mulo metido à besta desse as caras, certamente fugiria cagando nas calças ao ver a estrutura dos soldados. Para boa parte dos soldados que acompanhavam Lucas e o grupo de Adriano, aquele local escolhido para o descanso era bem conhecido. Sabiam que o guerreiro Salvador não tinha escolhido aquele cenário ao acaso. No entanto, as lembranças da última visita não eram as melhores. Os que já conheciam o local avisavam aos demais que atrás da clareira havia um riacho de água limpa, boa para matar a sede dos animais e deliciosa para um banho refrescante. Lucas saltou da sela do tordilho e deixou os olhos vagarem pela paisagem. Sabia que depois da curva, adiante, o asfalto falhava e teriam quilômetros de caminho de terra. A estrada era boa, não teriam dificuldade nenhuma, uma vez que a viagem era feita no dorso de cavalos. Olhou para o céu. Faltavam cerca de 3 horas para o pôr do sol. Sorriu, admirando seus seguidores. Da primeira vez que estivera ali, os bentos viajavam envoltos em capas marrons para não despertar a atenção. Ficava feliz em ter contribuído para abrandar esse temor. Agora eram viajantes livres, sem medo da noite. E era isso que queria, que a noite viesse. Cumpriria uma promessa feita a si mesmo. A cerca de 5 quilômetros dali, no meio da mata, havia um covil de vampiros, uma gruta. A caverna que o velho bispo lhe mostrara num sonho. Tinham sido atacados por mulos, atiradores e vampiros ali naquele lugar, na primeira vez. Não tinha sido nada bonito. Lucas tinha se esforçado e sua habilidade para dizimar os malditos noturnos fora posta para fora. Acabou com a raça dos inimigos, mas muitos fugiram e os bentos e soldados, na ocasião, tinham decidido seguir viagem sem lhe dar a chance de resgatar os debilitados seres humanos aprisionados no interior da gruta. Lucas tinha prometido a si mesmo que assim que aquela sua primeira jornada fosse encerrada, com milagres ou sem milagres, voltaria ali, naquele lugar, para arrebentar aquele covil e resgatar os adormecidos encerrados no fundo da caverna. Era para isso que tinha pedido os caminhões a Adriano. O líder de Nova Luz, quando soube da destinação, sequer perguntou. Manteve o olhar fixo nos olhos do 30º guerreiro. Não havia por que censurar Lucas daquela vez. Não haveria sequer argumentos. Adriano pôs a mão no ombro de Lucas e, sem dizer palavra, aquieceu. O cheiro do rango preparado pelo velho Paraná despertava roncos na barriga e muitos comentários e elogios. A maioria dos soldados tinha feito um pit stop rápido quando passaram junto a um pomar à beira da estrada e, enquanto os cavalos bebiam água, tinham apanhado goiabas, jabuticabas e caquis silvestres. Aquilo não tinha matado a fome do grupo, mas tinha servido para que o estômago não colasse às costas. A benta Marcela tinha sido cercada de atenções pelos viajantes que raramente viam mulheres nessas jornadas de guerrilha. Conheciam, sim, uma ou outra soldado, mulher, mas era muito difícil vê-las na estrada junto dos homens. Marcela recebera frutas frescas e era sempre consultada. Durante o caminho, muitos dos homens tinham pedido a ela que suplicasse a Lucas por uma parada para descanso e refresco. O sol forte sobre a cabeça de todos castigava o caminho e, além do desconforto, ia tingindo a pele dos mais claros com vergões vermelhos, transformando os rostos de alguns em legítimos pimentões. Marcela, apesar de ainda tonta com aquela realidade, recusava as paradas. Não seria ela, só porque era mulher, a culpada por algum atraso ou imprevisto. Se queriam parar, que os homens o fizessem. Aguentaria firme na sela do cavalo. Quando todos parassem, aí sim, ela também descansaria. Estava resolvida a ser tratada de igual para igual. Por conta de tão brava determinação, quando chegaram ao acampamento, a nova Benta estava com os músculos da perna tremendo de tanta dor. Mal conseguiu andar ao desmontar. Os músculos da coxa tremiam e parecia que não iriam funcionar direito nunca mais, faltando-lhe forças na hora de dar os passos. Pode apoiar-se no meu ombro, Marcela. Você já aguentou esforço demais por hoje. A mulher não recusou a ajuda por parte daquele Bento. Me leva até aquele tronco de árvore. Acho que preciso sentar um pouco antes de me lavar. Tenho certeza de que é só descansar um pouco com vocês que estarei prontinha para continuar. A Mintas praticamente carregou-a até a árvore caída e precisou empregar força nos músculos. Marcela era um belíssimo exemplar de mulher. Alta, contando com cerca de 1,80 m, era forte, de corpo robusto e de um rosto belíssimo, carregado de traços indígenas de nossa terra, com a pele morena, cabelos negros e escorridos quase no meio das costas. A boca carnuda da mulher chamou a atenção do instinto masculino que corria nas veias de Amintas. Era difícil não notar e se encantar com a exuberante feminilidade que emanava daquela mulher. Acho melhor você tirar isso aí um pouco. No começo a gente pena com o calor, mas logo você acostuma. Depois não quer tirar o peito de prata por nada nesse mundo, disse o guerreiro, apontando para o fecho do ombro da armadura. Marcela massageava com vigor as pernas, tentando aliviar um pouco o desconforto. Obrigada, Mintas. Vou seguir sua experiência. Amintas sentiu queimar por dentro ao receber a resposta de Marcela, que o encarou com olhos doces e um sorriso maravilhoso. Você é uma gata. Marcela abriu ainda mais o sorriso. Obrigada. Amintas endireitou-se e afastou-se, dando as costas à garota Benta. Caminhou em direção ao riacho. Precisa tomar um banho de água fria antes que dissesse outra besteira e fizesse um papelão. Passou a mão pelo cabelo curto e grisalho. Era um senhor sessentão. Se forçasse a barra com Marcela, que devia ter no máximo 20 anos, ia parecer um palhaço. Marcela acompanhou Amintas com o olhar. Viu-o afastando-se e passando a mão na cabeça, como se estivesse se sentindo mal. Manteve o sorriso no rosto e balançou a cabeça suavemente. Conseguiu puxar as travas do ombro, sentindo a armadura afrouxar. Passou a mão pelos belíssimos dragonetes, também nos ombros, para tirar a capa vermelha. No entanto, seus esforços estavam mais perto de render-lhe uma unha quebrada do que de abrir a boca dos dragonetes. Bento Duque, já livre da capa, aproximou-se e apertou os dois dispositivos ao mesmo tempo, fazendo as bocas das peças abrirem-se. Marcela, agradecida, puxou as pontas dos tecidos, deixando a capa cair atrás de si. Valeu! Duque respondeu com um sorriso e afastou-se sem nada dizer. Marcela conseguiu finalmente livrar-se do peito de prata, ficando com a cota de malha de prata e o colete de couro. A indumentária dela e dos Bentos homens seria idêntica, não fosse a diferença na forma feminina de sua couraça prateada, que era mais fina conforme descia para a cintura e mais pronunciada no peito para que os seios da mulher não fossem esmagados. Olhou para o riacho, vendo os soldados fazendo a festa dentro d'água. Os cavalos se refrescavam, sorvendo o líquido cristalino e buscando repouso à sombra das árvores que escapuliam da floresta do outro lado do riacho. Voltou os olhos para a estrada. Do lado de lá do asfalto, a mata era fechada, contando com espécies sem fim de árvores floríferas altas e vegetação rasteira densa. Precisaria de um facão para avançar mata adentro e explorar o terreno. Ergueu os olhos, atraída pelo chilreio dos pássaros, e abriu um sorriso largo ao ver, pela primeira vez, um bando de tucanos atravessando o céu. Como era lindo! Quando voltou a olhar para o acampamento, encontrou os olhos do novato Bento Danilo sobre os seus. São maravilhosos, não são? Caras são de tirar o fôlego, respondeu a Benta. É difícil acreditar que isso aqui está acontecendo, que apesar de toda essa desgraça, o mundo está assim, tão arretado de bonito.